Atenção! Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Toca o negócio aí. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Perguntem como foi e sobre o que dizem. Em Nova York o rap rock just easy. Imaginem estando ali em plena Nova York, eu cantando assim. Vai saindo com cara de Bolívia social. Ela é minha namorada, irmã do Pascoal. Cansada de ser pobre, quer entrar numa legal. Só pensa em cheque ouro e preferência especial. Carro conversível, avião particular. Casa em Ipanema, casa em Guarujá. Essa é a mina dele, a irmã do Pascoal. Que foi um dia lá em casa e viu no meu quintal. Ela gaticha na parede, ela gaticha, ela gaticha, ela gaticha na parede, ela gaticha, ela gaticha, ela gaticha na parede, ela gaticha, ela gaticha, ela gaticha na parede, ela gaticha, ela gaticha. Ela lembrando a pé, a irmã do Pascoal. Que está saindo com cara disponível social. E quando quer alguma coisa e não sabe se virar, se arruma toda e com velho vai jantar. Vai dando uma de Rebeca e o baú quer aplicar. Só que coelou pra todo mundo e outra vez vai dançar. Vai dançar um rap de estilo samba rock. Desce a São Paulo, desce a Nova York. É o Willy de Laudi cantando pra vocês um rap samba rock. Top! É o rap Nova York. Samba rock é o rap de São Paulo. É claro. Ela gaticha na parede, ela gaticha, ela gaticha, ela gaticha na parede, ela gaticha, ela gaticha, ela gaticha na parede, ela gaticha, ela gaticha, ela gaticha na parede, ela gaticha, ela gaticha. Esse é o tal do rap samba rock pra tocar em São Paulo e também em Nova York. E eu vou fazer o rap no estilo samba rock pra tocar em São Paulo, apavorar Rio de Janeiro. E a everybody, todo mundo dançando na melodia da lagartixa. Massa sua igreja. Massa, sabe disso? O quanto eu sei que a melodia da lagartixa é inovação do meu DJ. A lagartixa na parede, a lagartixa, a lagartixa, a lagartixa na parede, a lagartixa, a lagartixa, a lagartixa na parede, a lagartixa, a lagartixa, a lagartixa na parede, a lagartixa, a lagartixa, a lagartixa. Legal. O Pascoal tira bem e deixa a lagartixa. Lagartixa eu não sei não. Da lagartixa dança o samba rock. Dança rock? Eu não sei não. Ele diz samba rock, rap. O rap tá bem. É da gosta.